acho que ela me está a mentir. Eu acho que ela me está a trair. Eu só não quero ter certeza. Pois eu não sei o que eu vou fazer. Não sei como vou agir. Se eu tiver a certeza que tudo que eu penso é verdade, que ela me trai com seu ex-namorado. E quando diz que vai pra casa da Cathy, é com ele que ela vai se encontrar. Quando eu te perguntar, baby, please, minta pra mim. E quando eu desconfiar, dê um jeito e minta pra mim. Eu prefiro me enganar. Eu tenho medo de jurar. Eu tenho medo de aceitar o que sei. E quando eu te perguntar, minta pra mim. E quando eu desconfiar, dê um jeito, minta pra mim. Eu prefiro me enganar, pois eu não vou aguentar. Eu tenho medo do que eu posso fazer, se isso for verdade. Verdade. Melhor que não me digas, melhor que não digas o que realmente aconteceu com esse neca. Prefiro até que mintas, apesar de assim minha mente criar situações horríveis para que me explicas. Já vi vários casos, não quero ser o próximo. A verdade está nos olhos, baby, toma os óculos. Porque estás com os olhos vermelhos, girl. Isso aumenta o meu medo, girl. Imagino as situações mais horríveis, mas tenho medo de que ao te perguntar tu confirmas que puseste-me chifres, que tu deste-lhe kisses. Fizeram coisas que não mostram em todo tipo de filmes. A mentira tem pernas curtas e pode estar a usar bem essas pernas curtas para esconder o que aconteceu. Então, baby, apenas sinta e escuta. E quando eu te perguntar, baby, please, minta pra mim. E quando eu desconfiar, dê um jeito e minta pra mim. Eu prefiro me enganar. Eu tenho medo de chorar. Eu tenho medo de aceitar o que sei. E quando eu te perguntar, minta pra mim. E quando eu desconfiar, dê um jeito, minta pra mim. Eu prefiro me enganar, pois eu não vou aguentar. Eu tenho medo do que eu posso fazer, se isso for verdade. Verdade. Toca e eu finjo que não vejo o fone. E ela finge que não vê o nome.